ZYC 488. Rádio Câmara FM 96,9 MHz. A sintonia do cidadão. E agora, na Rádio Câmara, a música do dia. Apresentação, Luiz Cláudio Canuto. Quantas histórias você não ouviu quando era criança? Contadas pela sua mãe, que ouviu da sua avó, que ouviu da sua bisavó e por aí vai. Histórias que, confrontadas com outras ouvidas por pessoas que você conhece, talvez variam alguma coisa, às vezes até um mínimo, poucos detalhes. Não só histórias, mas músicas, cantigas de roda, odoleta, que toda criança conhece. Em outras regiões é adoleta. Eu conheço como odoleta, mas tem gente que canta como adoleta. Olha, hoje é dia 16 de novembro, dia da tradição oral. É graças ao boca a boca que naturalmente histórias são preservadas, lendas se perpetuam, usos, costumes. A tradição oral foi bem mais forte há milênios, quando ainda não havia a escrita e nem registros históricos, né? Registros escritos do que foi feito, ou de mensagens, ou de lendas. Graças ao esforço de algumas pessoas, muitas dessas histórias não morreram no tempo e foram devidamente registradas. Se essas pessoas não tivessem feito isso, como por exemplo os irmãos Grimm ou La Fontaine, várias histórias teriam se perdido. Olha, La Fontaine transformou em histórias as fábulas de Esopo, que são micro-histórias. E La Fontaine deu uma melhorada. E certamente você conhece muitas das fábulas de Esopo em versões revistas e ampliadas, digamos assim. Você quer um exemplo? Ó, eu vou contar uma fábula do Esopo. É bem curtinha. Uma tartaruga e uma lebre discutiam para saber quem era mais veloz. Combinaram uma data para uma corrida e um local aonde deveriam chegar. No dia certo, partiram. A lebre, que contava com sua rapidez natural, não se preocupou com a corrida. Caiu à beira de uma estrada e adormeceu. Já a tartaruga, que se sabia quão lenta era, não perdeu tempo e, deixando a lebre dorminhoca para trás, venceu a aposta. O talentoso com preguiça perde para quem enfrenta a lissa. Tá aí, a tartaruga e a lebre. Você conhece essa história, não conhece? E essa aqui você conhece também. Era inverno e as formigas botaram para secar os grãos que a chuva molhara. Uma cigarra faminta lhes pediu o que comer. Mas as formigas lhe disseram: "Por que tu também não armazenaste tua provisão durante o verão?" "Não tive tempo", respondeu a cigarra. "No verão eu cantava." As formigas completaram: "Então agora dance." E caíram na risada. A cigarra e a formiga são fábulas, pequenas histórias. La Fontaine melhorou. E você conhece essas histórias porque são contadas de diversas maneiras, assim, em versões com diálogos muito mais apurados, com situações muito mais complexas, etc. Quer dizer, graças à preservação das fábulas do Esopo, né, que hoje há uma série de histórias. E esse livro que eu estou aqui na mão, que são as fábulas de Esopo, tem aqui centenas e centenas de fábulas, né? Algumas acabaram ficando mais famosas que outras, mas todas elas estão preservadas. E cada uma tem uma lição de moral. Pois é, tá aí você vê a importância da tradição oral. É nela que está a identidade cultural mais profunda de um povo. O folclore, por exemplo, existe e é preservado graças a essa tradição oral. Hoje é dia 16 de novembro, dia da tradição oral. E a música de hoje é uma música de domínio público, que foi resgatada por Paulo Vanzolin. A música se chama Cuitelinho. Não se sabe quem compôs essa música. Paulo Vanzolin resgatou e, graças a esse resgate, existem gravações com Milton Nascimento. E a que você vai ouvir agora é com Nara Leão. Cuitelinho. Cheguei na beira do porto onde as ondas se espalham. As garçadas meia volta e senta na beira da praia. E o cuitelinho não gosta que o botão de rosa caia. Ai, ai, ai, quando eu vim de minha terra de despedida parentaia. Eu entrei no Mato Grosso, dei em terras paraguaia. Lá tinha revolução. Enfrentei fortes batalhas. A tua saudade corta é como aço de navaia. O coração fica aflito, bate uma outra faia. E os olhos se enchem d'água, que até a vista se atrapalha. Ai, ai, ai. Você ouviu Cuitelinho, uma música de domínio público resgatada por Paulo Vanzolin. Hoje é dia 16 de novembro, dia da tradição oral. A música do dia volta amanhã.